fosse a última vez. Eu quero te sentir como se fosse a última vez. Eu quero te amar. E mais uma vez eu vou te buscar com toda intensidade. Sim, mais uma vez eu quero sentir este teu perfume. Sou bem.